Se você não foi, faça favor de procurar o caminho da igreja. Faça favor de procurar o caminho para sua capela, para sua paróquia, porque domingo sem missa é semana sem a graça. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que devia vir a este mundo. Então Jesus ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas voltando-se a ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta de mim, filho de Satanás, porque teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um evangelho bastante cheio de oposições, contradições. O seguimento por parte dos discípulos dependia do modo como os discípulos se posicionavam diante de Jesus. A pergunta que Jesus fez visava exatamente perscrutar, ou melhor, fazer com que os discípulos se perguntassem sobre o que pensavam de Jesus. Pedro adiantou-se: tu és o Messias. Todavia, para não pairar dúvidas, Jesus colocou a missão de como ser o servo sofredor. Como o Messias deveria sofrer, como o Messias deveria ser rejeitado, como o Messias deveria ser morto e como o Messias teria que ressuscitar. Mas era uma perspectiva nova. Em geral, se imaginava que quando o Messias viesse, seria de glória, de fama, de aplausos. Jesus, ao apresentar essa nova forma de ser o Messias, desafia os próprios discípulos a refazer a mentalidade, dizendo: quer me seguir? Tem que tomar a cruz. Pedro reagiu, discordou da forma que Jesus pensava o messianismo. E Jesus reagiu também. Impressionante que Jesus diz: você não pensa, Pedro, com os sentimentos de Deus, mas humanos. Uma forma mundana. Senhor Jesus, revela-me sempre que, como discípulo, tenho que te seguir, mesmo que isso me custe. Me custe cruz, calúnias, dificuldades. Te seguir, Senhor, sempre, sempre. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, Ele é. Ele é. Sempre cantarei o seu louvor. Lindo vale. Seguir a Deus não é fácil. É preciso tomar uma decisão autêntica, corajosa. A Ele o louvor. A Ele o domínio. Ele é o Senhor. Ele é meu Senhor. Mais uma vez, a Ele a glória, diga ali, glória, na sua casa, a Ele o louvor. Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Alfa, ômega. Abençoai, Senhor Jesus, Alfa e Ômega. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai nesta tarde de domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã.